4076, desça para 2000 pés, ajuste no 0-3. 2003, passada. Estabilizado? Estabilizado, 3283, na localizadora. Complete final do procedimento TLS, AM Torre, na frequência 118, décima nota. 2895, na 3283. Salvador, boa tarde, da 3283, final de 5 milhas, estamos a... Boa tarde, continua a aproximação, o número 2 para pouso, o vento 110 graus, 169, informaria pista livre, 3283. Boa tarde, mantendo escuta a guarda para a cópia, por gentileza. Juliette Bravo Delta, para serviço de informação e alerta, chame... Juliette Bravo Delta, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Sério? 941, solo 10, libera direita, solo 219. 219. Controle 120.8, torre 118.95 e aciona o padrão 0161. 1600, completo final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 1895. Gol 9924, bom dia, chegada Mari, desça para nível de voo 060. 060, chegada Mari, 960. Azul 4076, reduza para velocidade de aproximação, tráfego que o precede Boeing 737. É, a 3 milhas, correção, a 6 milhas passando duna. Solo Salvador, muito bom, 754. Da informação 90, para a capacidade 76721. Temos 107 agora, 4 horas de Natal. 754, só um instante, cópia, prepare a sair da PUC, transição de para aguardando. Webjet 6721, táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118.95, ajuste 1013 agora, bom voo. Até o ponto de espera 1895, bom dia. Bom, 754, pronto, cópia. Confirma o controle? Aguardando. Gol no 697, aciona a identificação. Tudo boa, mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Mantenha a guarda. Gol no 697, aciona identificação. Dois um nove, 3283, boa. Bonito. É. 7, chegada bom, se desça para nível de voo 070. Solo, boa tarde, 3283, liga. Então, 3283, boa tarde, táxi via Alfa Juliette 03, ao portão. Alfa Juliette 3383. Tá. 4076, estabilizado? Hoje, interceptor. Complete final do procedimento, ele é chame torre na frequência 118.95. Oxi, obrigado. Patrônio Salvador, boa tarde, boa noite. Juno 328, chegada a Mari, desça para nível de voo 080. Juno 754, formação em curso aótico, pronto, cópia, Campinas 390. Campinas Grande. Campina Grande, assistido para o 370. Corrigindo, Campina Grande. Pronto, cópia? Ah, autorizado, Campina Grande, nível 390. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5122 no transponder. Autorizado, Campina Grande, nível 390. Partida 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, Zipar, Tamperdulo 1-0, conforme roda do plano, frequência 1-2-0, mal 8, responder 1-2-2, para o voo 1-7-5-4. Voo 1-7-5-4, correto, portão 1-0, chama pronto para o direcionamento. Para a condição, 1-7-5-4. Esquerda, proa 1-5-5, repórter estabilizado. 5447, formação Oscar, confere só um instante cópia barreiras, prepara a saída Momo, aguardando. Saída Momo, muito obrigado, 5447. Tomei 00, táxi Alfa, Juliette 09, ao portão. Boa tarde, é o gol. Rodomeia 00, me chama, me escuta. Rodomeia 00, boa tarde, táxi de Alfa Juliette 09, ao portão. Alfa Juliette 09, gol, Rodomeia 00. Uno 328, reduza para 2309. 2309. Uno 328, número 4, na aproximação. Correção número 5 na aproximação. Autorizado barreiras, nível 200, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo e após Momo prossegue direto para Lima, Alfa, Papá e após conforme a rota do plano de voo até o destino. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5137 no transponder. Então 200 para barreiras, decola da 1-0 após decolar de curva esquerda, saída Momo, após Lima, Alfa, Papá, 208 controle Salvador, 5137 ao transponder, tripe 5447. Tripe 5447 correto, parte 3, chama pronto para o direcionamento. Chamará, 5447, obrigado. Boa tarde, Oceania 6141. Oceania 6141, desça para 2000 pés, ajuste 1013. 2000 pés, 1013, 6141. 4076. Azul 4076, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, remota 13, parte principal. Alfa de Juliette, Romeo, remota, desculpa, 13. 4076. Localizador Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, complete sinal do procedimento LS, eu me torne na frequência 118 decimal 95. Kilo Zulu. Gol no 924, reduza para 2209. Redução 2209, gol 9. na aproximação, rodando pista livre, ajuste no 013. Kilo Zulu. Pra esquerda, proa 095, limite o curso do localizador. Desça para 3 mil pés, ajuste no 093. Esquerda 015, desce para 3 mil pés, 1013, no 9. Tá logo. Lima Kilo Zulu, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 159. Show e travou, Lima Kilo Zulu. 9 decimal 35. Salvador 1935, 924. Web 6721, no contato radar, saída Momo, submantém livre voo 330. Momo 330. Gol 1697, reduza para 2109. Nível 350. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pesulu 19 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5143 no transponder. Pedro 2230, chegada a MAN, desça para nível de voo 1900. NH1093. Atendendo ao 2230. Atendendo ao 070, Gol no 697, desça para 4 mil pés, ajuste no 0093. 4 mil, confirma o ajuste? 1093. Comendo 3, padrão, gol no 69. O Web 7721, pode voar para o ti? Aguarde coordenação. Obrigado. São 3193, informação ótica, confere. Só um instante, Copa Galeão, nível 380, prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando. Proa 010, limitado pelo localizador. Descendo para 010, campo de exploração, curva esquerda, proa 010, limitado pelo localizador. Trip 5240, confie velocidade indicada. 2409. Ciente, desça para nível de voo 060. 060, 2240. 895. 295, tá já. Salvador, boa tarde, Oxinha 6141. Chiné 6141, boa tarde, continua aproximação número 2 para pouso, ajuste no 03. 03, 02. Gol 1697, desça para 2 mil pés, ajuste no 03. 2000, 1013, gol 697. Uno 328, chama sinal Salvador na frequência 119, decimal 35. 119, boa tarde. Boa tarde. Passaria do 2230, desça para nível de voo 070. 1924, ciente, aguarde para transferência. Não, o Salvador é 1322, boa tarde. Gol 1328, desça para 4 mil pés, ajuste 1013, curva direita proa 040. 4 mil, ajuste 013, direita proa 040, limite ao localizador. Afirmo, gol 1328. Obrigado. Trip 5443, sem só um instantinho para iniciar o pulso, por gentileza. É o 5447. Corrigindo, 5447, só um instantinho. 40, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limitado pelo localizador. Esquerda 030, limitado pelo localizador, 35240. Repouso, 4, bom dia, reporte iniciar no machado travado, ajuste no 0 no 3. N3 não, machado travado, não, 2. Web 6721, autorizado a Buco. A Buco, 6721. A 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 a 0, 7 0, 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Gente, o número 2 para a cópia é só instante. 050. 050, 5240 da trip. O número 97, autorizado a final ILS, é posto estabilizado. Portaria estabilizado, agora 67. De Salvador. Na cabeceira 35, vai manter a próxima cabeceira ou vai afastar mais de 5 mil? Só um instantinho, o Max já chamou. O TRIP 5447 autorizado, direcionamento, reporta táxi. Autorizado, puxa, acionamento, reporta para o táxi 5447. TAM 3193, pronto, copo? 3193, obrigado. Autorizado, Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda. Após posição bridge, onde intercepta peso no 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-2-5 no transponder. TAM 3193, autorizado 3-8-0, 10, curva direita da Elmeza, direto 3-5, da posição 10, 1-2-0, 8-5-1-2-5. TAM 3193, correto, portão 1, chama pronto para o inspeccionamento. Paulo, bom dia, Xané 6141. Xané 6141, bom dia, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da táxi 6 Juliette, aguardando a liberação do gate. Ok, táxi lento, aguardando a liberação do gate, seria o gate 1? Afirmo, inicialmente ocuparam a aeronave da ação, ok? Ok, vamos bem devagar, obrigado. Paulo, 1806, centro daqui, Aracaju. Então, chame torre 11895. 208-95, 1697. Trip 5240, para interceptar o curso localizador, curva à direita, proa 070, reposto estabilizado. 070, direita, reportagem estabilizado, TRIP 5240. E agora, 97, passando externo, baixou, travou. No 97, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 3. Aguardando pista livre, agora, 97. Do litoral sul, o controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 95. E aciono o transponder 0115, Mike Juliette Romeu. Back, autorizado a alinhar e manter cabeceirão no 7, pode pronto. 3 no POB, acionamento, táxi e decolagem, chame a torre 108, decimal 9, 5, ajuste 1013, um bom voo, Max Let Romeu. Gol no 924, solo 28, livre direito, solo 121, decimal 9. Aeronave da Trip, já finalizando o puxo 43, vai taxar a retaguarda. Léo, Trip 5447, está pronto para o táxi com 4,6 POB, 5 horas e 10 minutos de autonomia, perna Montes Claros. Trip 5447, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, na torre 2895. Obrigado, bom trabalho aí, tudo bom. Paulo Salvador, voo no 924. Voo no 924, táxi via Alfa, prossegue via Kilo, pátio 3 e reporta para ingresso, pátio principal. Ok, Alfa, Kilo, pátio 3 e chama para ingresso no pátio principal, voo no 924. O Chanel 6141, mantenha a posição antes da Taxi Juliette, aguardando para ingresso. Vamos manter antes da Juliette, aguardando para ingresso. Então, 3193, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Trip, o ATR da Trip, e autorizado o inspecionamento, reporta táxi. Após a passagem da aeronave da Trip, 3216, confirmo, não entendi. Quebec, atenção à esteira, livre de decolagem, pistão no 7, vento 100 graus, 149. João Salvador, boa tarde, zona 322, 2.500 CR, estabilizado em LS3. Soro 328, boa tarde. Amorano, pista livre, continua a aproximação. Repete baixado travado, ajuste no 0 no 3. Guardando pista livre, reporta quando baixado travado. 328. Muito obrigado pela informação. Então, 3216. Trip 5595, contato radar 81 milhas. Sudoeste do VOR de Salvador. Foi na proa de Paboga após Mari, para chegada a Mari. Reporte no ponto de Aldeci. Trip 5595, autorizado Mari, está presente. 31, controle 119, decimal 35. Uno 328, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 159. Livre pouso no 0, voo no 328, baixar de trabalho. Salvador, Papatango, Vitor, Maquedec, Decolono, se escuta. Controle Salvador, Papatango, Vitor, Maquedec. Papatango, Vitor, Maquedec, mantém as condições visuais no corredor Axel, no 1000 pés, reporte fora da barra. Reporte fora da barra, corredor Axel, no 1000 pés, Vitor, Maquedec. Estabilizado e visual, 35240. Trip 5240, chame torre 11895. 11895, obrigado, uma boa tarde. Boa. Paulo tentando a aeronave da TAM puxando até o através 04, ingressa portão 08. Ok, vai ingressar no principal, acessa o TAM pro 8, gol no 924. Paulo, confirma o gol no 697, vai via Juliette. Trip 5240. Trip 5447, desconsidere informação, temos dois tráfegos no final da 10, mas é ponto de espera. Gente, mantendo ponto de espera. Trip 5447. Mike Juliette Romeu, autorizado táxi, ingresso no 7, porte cabeceira, linha de pronto. Informação Papá confere, Guarulhos 340, só um instante cópia, prepare a saída da Eulida Bridge aguardando. Da Eulida Bridge 340, 340. Solo, gol 1754 para Pushback, acionamento, ponto 10. Gol 1754 no 10, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chamará para táxi, gol 1754. Tempo 10 graus, 1 menos. Tango Lima, Kilo Zulu, intenção é prosseguir até o pátio 5. Gente, atentando a segunda aeronave da Gol no pátio 3, prossegue o 180 e aguarda para ingresso no pátio principal. Lima, Kilo Zulu. 140, continua aproximação, guardando pista livre, informa o tráfego. O helicóptero decolando da pista 1-7, não vai interferir com, com o seu pouso. Gente, a 35240. Zero, no ponto de espera torre em 1-1-8-95, ajuste no 0 no 3, bom voo. India Alfa, no ponto de espera, monitora a torre, está 3-0 no 3, 9-3. Oceaner 6141, atentando a aeronave da Gol, parqueando no 5, ingressa Juliette, 01 é o portão. Ok, atento o voo no 5, Juliette, posição 01, 6141. Voo no 328, segurança na Alfa. Voo no 328, táxi via Alfa, mantém a posição de ataque seu Juliette, aguardando para ingresso. Mas está antes da Juliette para ingresso, voo no 328. Da cabeceira 28, solicite autorização, ok? Está autorizado o senhor ficar entre a cabeceira 35 e a cabeceira 28, porém, quando aproximar da 28 ou da 35, entre em coordenação com a gente, por gentileza. Ok, está no visual do Martilete Romeu, vai ficar na escuta permanente, Romeu. Está mantendo o sobrevoo aqui em Stella Maris. Gente, as intenções é prosseguir agora direto pro Catuçaba? Afirmativo. Gente, vai manter esse setor aguardando a autorização para prosseguir para a cabeceira 28. 5240, livre pouso, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-5-9. Gente, livre pouso para o 5240 da Trip. São 3-2-1-6, só um instante, vai prosseguir o pushback acionamento. A aeronave da Gol finalizando o push no 1-0, vai taxiar a retaguarda, na minha escuta aguardando. Martilete amanhã iniciou o sobrevoo próximo ao Catuçaba. Sim. 328, ingresso Juliette, portão 04. Juliette, 004, gol no 328. Uno, 1-1-8, decimal 95. 2953, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Contato radar 73 milhas, nordeste do VOR de Salvador. Acione identificação. Vou na proa de pelo para a chegada Bonf e reporte no Pondel desse. Torre Salvador, está 3193, no ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Então, 3193, mantém ponto de espera. Mantém 3193. Se aguarda novamente com o número 2, 1806. Paulo, voo 174 para o táxi, IOB 84, autonomia 4 horas e 30, alterna Fortaleza. Trip 5240, táxi em frente, Alfa Kilo Pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, 5240. Bruno 754, táxi via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, vai tentar a aeronave da companhia ingressando Juliette, vai parquear até o 04. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Autorizado, pátio Indy Alpha, tenta aeronave da Gol, ponto de espera da 1-0, 1-1-8, decimal 95, ajuste no 3, bom voo no 74, bom. Salvador é o Azul 4089, Vitória 360, Sentido Papá. Azul 4089, formação Papá confere, número 3 para cópia, Vitória pré-aprovado 360. Prepare a saída da Euleda Eudes aguardando. Da Euleda Eudes aguardando.